frente o 7073, segue táxi via Alfa, retaguarda da aeronave, como número 3 no ponto de espera. Correio 75 da Sideral na final visual. 9975, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 095. 1015, 9975. 118 na escuta. Na escuta, prossiga. Modifique a saída para Árvore Elefa e aguarde um minuto, corre. Árvore Elefa. Com 3217, sala 50, libera na próxima esquerda, ultrapassa a ponta de espera e chame sala 1, 2, 1, décima 1. Ok, 1, 2, 1, 1, certo. Tá 3217, Índia, portão 01. Projeto pouso na 28975, já trabalha. Do 4118, pronto, copy? Yoku, boa tarde. Boa noite, tá pronto. Mas o 4118 está autorizado com fins, nível 340, decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Após curva à esquerda, no peito da saída, Árvore Elefa, onde intercepta a Zulu 21, e isso é conforme nota. Transponder 5126, controle 120, decimal 8. 340, está confirmado por os lados, pista 28. Vai dar por elétrico, somente mantém para outra 2500 pés, depois curva esquerda e compra o perfil água, transição elétrica, depois já fez o 21. Acena 5126 e o controle é 120.8. Azul 4118, contagiamento correto, chama quando pronto no 03. Chama pronto, 03, 218. Falou, Sena 6355, boa tarde. Oceano 6355, boa tarde, informação em curso é a Tango, prepara da El Leda Motiva e aguarda a cópia. A pista voltou até 10? Negativo, 28. A subida da El Leda Motiva? Boa tarde. Federal 9975, solo 53, esquerda, 121, décima 1, antes de ingressar na Alfa. Salvador, boa tarde, o azul 9135. 9135, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 095. Ajustado no 095, aguardando a autorização de pouso. 9135. Na 6327, vento 190 graus, 15 nós, autorizado decolagem 28. Na 3, 2, 3. 5 táxi em frente, via aquilo até o pátio 3, atento ao sinalizador. Aquilo até o pátio 3, marcado. PM 327, decolada 5-4, controle 120, desce no 8, bom voo. 08, 327. Pro 9135, cheque 3, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 15 nós. Vira confirmar por gentileza, dá livre pouso, confirma o vento, por favor. Autorizado pouso, vento 190 graus, 15 nós. Residente, baixada e travada. 09135. Oceané 6355, pronto, cópia? Sim. Oceané 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés. Na saída, após curva esquerda, na saída da Eule da Motiva, onde intercepta Upperslu 10 até Piraí, segue conforme a rota do plano. Transponder 5132, o controle 120.8. Aqui autorizado Guarulhos 360, decolada 28, mantém a proa até 2500 pés após curva esquerda na subida da Eulida Motiva, intercepta Perzulu 10 até Piraí após rota do plano do voo. 5132 no transponder, 1208 é o controle. Oceano 355, procedimento correto, chama quando pronto na remota no 3. Então, Ariane, muito agradecido. Instalador, boa tarde, 9732, informação plano, autorização, convite 380. O 1738 está autorizado com fins nível 360, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, curve à esquerda no perfil da saída árvore, transição elefa. Após interceptar o Pesulo 21, segue conforme a nota do plano. Transponde 5133, o controle 120.8. Exato, nível 360, decola 28, mantém a própria 2500, depois intercepta Arboreia Lessa. Intercepta o Pesulo 21, 1335208, controle 1738. Bono 738, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 10. Demora. Vino 35, solo 57, libera a esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo 121, décimo 1. Delta chamando solo 21, 9135. Solo Azul 9135, boa tarde, livrou via Delta. Azul 9135, táxi em frente, quilo, hotel 43, posição é 4 Romeu. Quilo 43, 4 Romeu, 9135. Vida 28, voo no 966. Nove meia, decolada 59, controle 120, décimo 8, meu voo. 20, décimo 8, voo no 966, boa. 3192, boa. Autorizado, pouso, pista 28, vento 190 graus, 159. 4198, aguarda pro push. Aguardo no 8. Salvador, o cenário 6314. O cenário 6314, prepara a mão neném e aguarda a cópia. Mão neném, obrigado. Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga. Romeu Hotel Juliette Serra, aguarda a cópia. Salvador, o ano 732, suco de estacionamento no 10. 073, na escuta. O 738 está autorizado no 10, chama táxi. Autorizado no táxi, 1738. 3192, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Salvador, boa tarde, Azul 9303, estabilizado. Azul 9303, boa tarde, continua aproximação, aguarda pista livre, ajuste no 095. Sente na sua escuta, só confirma para mim a frequência do solo 121. Afirmo, 1211. Obrigado. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, pronto, cópia? Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, meu pés, decola da pista 97, após a decolagem curva direita no corredor Axé. Transponder 01134, controle 120.8. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirma o POB? 02. Acionamento táxi, torno no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Hotel Juliette Serra, boa tarde, livre acionar, chama táxi. 073, decolada 105, reporta sobre o farol de Itapuã. Reportará sobre o farol de Itapuã, sim. Azul 9303, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 17 nós. Baixar aprovado, azul 9303, livre pouso na 28. Azul 4198 está autorizado, puxa no 03, chama táxi. Autorizado, puxa no 03, chama de táxi, boa noite. Poxa, né, 6314, está pronto, cópia. Afirma 6314. Oxalé 6314, está autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés, segue o perfil da Momo Transição Nenim, intercepta Upper W20, transponder 5143, o controle 120, decimal 8. Nível autorizado até Petrolina, a saída é a Momo Transição Nenim, porém 2500 pés em frente após intercepto. Decola da pista 28, 5145, 5143 e 120 decimal 8, apesar do 20 até o destino, Ocean 6314. Ocean 6314, a saída é Momo Transição Nenim. Momo Nenim. Cotejamento correto, chama quando pronto no 06. Vai chamar o 6314. Fala Salvador, vamos ter 324, tá? Temos 162 a bordo, 12:50, tocar no galeão. 1738 está autorizado. O táxi até o através do gate 612. Táxi até o através do 612, com 1738. Sobe 303, solo 07, libera a esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo 1, 21, décimo 1. Esquerda, Alfa 211, azul 9303, graças. Salvador, azul 6918, transfere, boa tarde, tá. 2016 para o 64, aguarde condição de trem. 8, boa, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 015, vento 190 graus, 179. 64. Azul 9303, passe via Alfa Kilo até o Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, observando o sinalizador, o Azul 9303. Solo o Azul 4118 para o táxi, nós somos 121 a bordo, 121. Alternativa é Galeão, autonomia 3 horas. Azul 4118, aguarda para o táxi. Aguardo. Azul 6918, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 179. Baixou, travou, livre pouso 28, azul 699. Hotel Juliette Serra, autorizado o ingresso, reporta aliado pronto, cabeceira. Sou 4118, seguindo o Boeing da Gol, está autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, correção. Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Segue a da Gol. Pátio 1, Juliette, Alfa, até o 28. Juliette, você mantém a posição, por gentileza. Hotel Juliette Serra, vento 190 graus, 17 nós, altura zero decolagem, 17. Tiver questionamento na 3 do Chanel 6319, 6355. Temos só o nome 2 indo desse ano. Antes da Índia 2 ou não, é a nacional. M3 105 na escuta? Afirmativo. Confirme, já iniciou o push? Vamos iniciar agora. Gente, chama táxi. M3 105 tá iniciando, já iniciou. Sim, chama táxi, o Oceano M3 105. Ok. Azul 69118, mantém a posição na Taxi Índia. 69118. Qual deve ser a posição para o Bernardo 9? É o gate 09. Salvador, acesso 1732, está pronto, ponto 0 para 28. São 05, por último, acionamento. São 3155, aguarda para o push. Passando táxi do Chanel 6355, tem 111 a bordo, autonomia de 5 horas, alterno galhão. Chanel 6355, está autorizado o táxi via Pátio 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. Solo Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Solo Azul 419, pode informar a frequência de operação da torre, por gentileza? Torre 118.95. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4118, se aproxima, ponto 028, pronto. 4118, boa, Lima mantém 28. Ali Lima mantém 28, 18. Torre 738, decolado de 15, controle 120, destino 8, bom voo. Bora 208, grato, boa tarde, 738. Afirmo, está autorizado pátio até o 09, o azul 6918. autorizado para nós, obrigado. For the ground, that brings 1620 west. Go 1620, stand by to copy. Stand by, copy, go 1620. Telema 355, quando no ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste 095. Aguarda pro push, Oxené 63 ou no 4? Aguarde. Está autorizado, puxa no 05, chama táxi. Boa noite, chama táxi, 3155. Poxa, na 6314, está autorizado, puxa no 06, chama táxi. Autorizado, puxa no 06, chama o táxi, o chama 6314. Boa Lima, tem cabeceira 28. Telema 355, autorizado decolar, pista 28, vento 190 graus, 17 nós. Até o ponto de espera da 28, no ponto de espera, torre 1895, ajusta no 095. Táxi autorizado via Juliette Alfa, 1895 lá no ponto de espera da 28. Para o táxi de Chile 6314, estamos com 119 a bordo, alternando Salvador, temos 3 horas e 10. Oceano 6314, seguindo o Airbus da TAM, está autorizado o táxi via Patuno, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, ajustando 0 no 5. Ajustando 0 no 5, vai seguir o Airbus da TAM para o ponto de espera da 28, 895, a torre, Oceano 6314, vamos lá. Salvador Ground, go 1620, and more request for you. Go 1620, clear it to Recife, flight level 370, runway 280. After departure, maintain heading until 2500 feet. Around departure after Recife direct. Scope 5154. Salvador approach 120.8. Clear the pushback and start up your report to ready for taxi. The call for person taxi, go 1. Bom dia, boa tarde. Tudo bom, formeu, boa tarde. Devido ao tráfego nacional 28, faixa 360, com curvas pela esquerda, reporta reinterceptando o sinal da 17. Boa tarde, 4. Salve Salvador, boa tarde, Centro 217, informação, Tramão. Bom, Tramão, Léo. Tramão, meu voz do pouso segue para que parte? Bata. Entendi. Recepção nacional da 17, no primeiro 360, piloto Romeu. Piloto Romeu, tem condições de reduzir na aproximação para evitar tráfego? Quatro passos. Reduzir o piloto Romeu e reportar na terceira milha para pouso. Primo, reporta 3 milhas, quilo alto, Romeu. Reportar a Romeu. família, no sinal Alfa Romeo. Gente, o Alfa Romeo continua a aproximação, atenta a pássaros no setor de pouso. Sim, vai continuar aproximando, aguardando a posição de pouso do Alfa Romeo. Kilo Alfa Romeo, check 3, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus, 179. O TF, ele pouso, 17, o Kilo Alfa Romeo. Quente. Boa, boa tarde, 3155. Passagem 2231, solo 1128, à esquerda, para ingresso na Alfa, chame solo 121, décima 1. Para Alfa 211, obrigado. 2231. Passageiro 2231, não mantenha a posição. Poderá. A 3155, vento 190 graus, 179, autorizado decolagem 28. Autorizado, iniciando da 28, 3155. Papa Romeo, Kilo Alfa Romeo, solo 29, autorizado backtrack, repórter livrando na bata. Torre Salvador, Oceano 6314, ponto esperando 28, pronto. 14, após a rolagem do Airbus, a Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 28, Oceano 6314. Só Juliette para 12, no pátio 122, 61. Que Alfa Romeo estaciona a frequência livre boa. A do Confins, nível 360, decolar da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés e curve à esquerda na saída da Euleda Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10 após sair conforme rota. Transponder 5145, controle 120.8. São 3217, peço que coteje novamente, porque não consegui entender. Decolagem 28, chinelo 6314. Curva esquerda, da Euleda Monte, coteje volume 0, responde 5145, controle 1208, 3217. 3217, cotejamento correto, chama quando pronto no 01. Está pronto para o post-check, entra na 3217. Firma Está autorizado, 01, chama táxi. Autorizado, estou presente em teste. Decolado aos 32, controle 120, bom voo. Controle 208, 86, 314, não voa? Graus, condo 62 de nós. Decolagem voo no 620, mantenha a instrução anterior, mantenha a proa até 2500. 2500, afirmo. Decolado 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Corre, muito bom, boa tarde, azul 4206, uma sinal de 4 meses, desculpa, Vitor. Boa tarde, Azul 4206, cheque o trem, livre pouso na 28, vento cono 9, 0 graus, cono 7 nós, altímetro no 0, no 5. Foi no 0, no 5, livre pouso, pista 28. Aguarda. 28 no site livre, tá? Via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá na torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Alfa 206, solo 37, livre à esquerda, solo 121, decimal 1. Esquerda, 121, 1, obrigado, uma boa tarde também. No 169, pronto, cópia? Pronto, cópia, no 169. No 169, Guarulhos autorizado, nível 360, no colo da pista 28, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida da El, Leda, Motiva. Motiva intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5167, 128, corrigindo 120, decimal 8, controle. Autorizado Guarulhos 360, decola da 28, curva esquerda, da El, Leda, Motiva. Aciona 5167, controle 1208, voo 969. Correto, no 169, chama pronto, puxa acionamento. Camarada, obrigado. Fala, 2406, ó. 4206, ingresso no site principal, posição 01. Posição 01, obrigado. Salvador, boa tarde, o voo 869, final 6 milhas, a gostaria de estar. 869, boa tarde, livre pouso na 28, vento 190 graus, com no 5 nós, altímetro no 0 no 5. 615, pouso 28. Alfa Romeo, aguarda um centro de costas, formação curso uniforme. Logo, o 169, no 7, puxa acionamento. Ligre, puxa acionamento, chama táxi, o 169. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, o 169. No 45 da Leão, número 2, cópia, prepara a subida da El, Leda, Irumi. Oficiente, ela está no centro de cópia, o quilo, Alfa Romeo. Solo aos 41, livre à esquerda, solo 121, decimal 1. 211, ao livre à esquerda, 869. Salvador, tá 32117. 02231. Espera, 28, pronto. Ele mantém na 28, tá 3217. Ele mantém 28, tá 3217. Estou reconfirmando a busca 3217. É a linha e mantém 3128. Ah, afirmo. Tá. Alô, bom dia, 1869, bom dia, ingressa Índia, faixa principal, portão meia dúzia. Índia, faixa principal, meia dúzia. Mas após decolagem, mantém pro até 2500 pés. Livre decolagem, pro 28, mantendo a pro até 2500, 3217. Colagem, primeira curva à esquerda, na radial 310 e prossegue na mesma com controle. Nível de voo 065, confirmando, controle em 5, corrigindo, controle em 120, decimal 8 e o transponder 5122. Confirmando, passe? Nasce, planejamento correto, ajuste agora no 015, quilo Alfa Romeo, chama a torre 198, decimal 95, tracionamento de decolagem. Pra... Galeão autorizado, decolando na pista 22, após decolagem, primeira curva à esquerda, perfil da EL, Leda Irumi. E Irumi intercepta pelo November 857, prossegue conforme a rota. Aciona 5171, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360, decolando a 22, da EL, Leda Irumi, intercepta pelo November 857, controle 208, enquanto 5177, na reparta condição. Terminando 45, correto. Um aguardo. Parceria do 223, um no copi? Escuta. Parceria 223, um no Trabalheiras autorizado. Nível 160, no colo da pista 28, com primeira curva à direita, na subida Momo, após voo direto do ataque, intercepta o Istro 42, sai conforme a rota. Aciona 5160, controle 120, decimal 8. 160 para Barreiras, regulando a 28, com tudo direito. Momo, Vatapa, para o 42. 5167, transponder 208, é o controle. Correto, 231, chama pronto, puxa o fenômeno. Chama. De Papatango até o Romeu Índia, reporte final de 5 milhas. Até o ponto de férias 22, quando lá chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Autorizado, táxi Juliette Alfa, até o ponto de férias 22, quando lá 895, 1169, no 015. Obrigado. 4305, solo 47, liga à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121, décima 1. 021, Bono Azul, 4205. Gente, 3 a bordo, altímetro no 0 no 5, livre taxa para ingresso. Boa! Estádio Azul 4205, livrou na... A Delta não se escuta. Azul 4205, boa tarde, mantém posição na Delta, da passagem aeronave da Gol, após cruzar Alfa, corrigindo, cruzar Alfa e quilo 43, posição prevista 4 Lima, porém fica atento ao balizador. Tem disposição 4 Lima, vai querer passagem ao Gol, após o ingresso da taxa quilo, seguindo Azul 4205. 4205, corrigindo, o freio ficou agora para 3 Romeu, ok? 3 Romeu, 43. Meu passarelo 231. Meu passarelo 231. 231, prossiga. 31, da sim, vai dar controle. Tango Hotel Romeu Índia, livre pouso.